20, decolado aos 36, controle 120, decimal 8, com voo. 208, graça, até daqui a pouco. Oi, Salvador, tá 3520, decolado passando 1000. Só 3520, contato com a decolagem, eu devo 190. 190, pode voar direto do Aracaju? Corrigiu, via saída Conde 1 Alfa. Termo Conde 1 Alfa, 190, solicita coordenar direto a Aracaju, por gentileza. Pode manter o perfil da saída aguarda. Ok, aguarda. Coordenação com a equipe de solo, para passagem do Airbus da TAM na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Passagem do Airbus na retaguarda, autorizado, chama para o táxi, voo Paulo Salvador, é o Mike XR Hotel, informando o término do reboque, gate de número 9. Obrigado e um bom dia, senhor. Bom dia, frequência livre. Torre Salvador, muito bom dia, eu sou 3601, se aproximando do posto de saída 10, estamos prontos. 3601, bom dia, linha decola da 10, vento 1 no 0 graus, com meia dúzia de nós. Ali ele acorda 10, tá 3, beleza. Sub, mantendo de voo 150 como sinal. 150, 3520. 601, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, da El, 1110. É 3601, no contato radar, você mantém o 360 via saída da El. Tá, até o 360 via da El, tá 3601. Só 3520 foi o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado. Altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio no Noite, esse 95. Salvador, boa noite, voo 1-1-0, não, pessoal, pode esperar 1-0, pronto. 1-1-1 na linha, decola 1-0, vento 1-1-0 graus, com 5 nós. 3-1-0, voo 1-1-1, decolador 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, eu vou 1-1-1, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1161, cruzando 1400 pés, da El Lenda Máxima. A 1 no contato radar na colagem, subindo o nível de voo 360 via saída da El. Subindo para o 360 via saída da El, voo 1161. Só 3520. Agora 3 milhas para a Gerson Terminal Cacaju. Seu contato, o serviço está terminado, mantendo nível de voo no 50, chama o controle Aracaju na frequência 120.3, então 3520. Chama o controle Caju, muito graça, até a volta. Corrigido, então 3601, chama agora o centro recife na frequência 13325, alterna 251. Chama Recife 13325, alterna 251, da 3601, bom dia. Controle Salvador, voo 1161. Você já. Você deve de voar direto, ótimo. Foi Leida, o gol no 161. Mano, Leida, o gol cruzar o nível 150, gol 1 no meu alto. Sente, agora está chegando. Gol 1161, no chame agora o centro Recife, na frequência no 3325, alterno no 251. 3325, 1161, gol 1061. Gol 20, corrige 9063, gol 9063, acione a educação. Desce na 4 mil pés, ajuste o altímetro 0092, via chegada bom. Desce na 4 mil, 0092, via bom, você desligou. Para pro Apelo, Montura. Autorizado, Apelo. O 9063, desce para 2 no 10, ajuste o altímetro 9092, após pelo Voiduna para interceptar o final do LS X-ray. Voa estabilizado. Oi, e o 9092, depois será estabilizado. Voa pelo e depois Duna, no X-ray, no 9063. Estamos de posse, solicita a mobilização de rebote, parte 3, posição 5 aéreo, para o parte principal, posição 11. Convém para a posição 8 do principal? 11. Gente, autorizado início do rebote, chame para ingresso no parte principal. Chamarei para ingressar no parte principal, estamos de posse. Interceptando a sinal, visual com a pista, 9063. Entre passador, completo sinal, chame em torno, 118, destino 95. 895, grato, você é breve, 9063. Oi, Salvador, bom dia, voo 9063, passou duas, 3 milhas para GCR estabilizado. Bom dia, com 9063, é parte externa. Botará. interno, baixo travado, 9063. 9063, livre pouso na 10, vento 110 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 012. Livre pouso 012, 9063. Autorizado, autorizado, reporte ao término. Fala os 10, livro direito, ataque nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, livrando da direita, Alfa Juliette. Boa, 9063. Bom dia, Xenai 6251. Xenai 6251, bom dia, pronto para cópia? Siga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 51 no 3, coteja. Guarulhos, Apple 10. Decola pista 10, da Elde da Mótima, 208-5113. Protejamento correto, chama para flashback acionamento. Chamará. Juliette, portão 7. Juliette até o 07, 9063. Paulo Salvador, aqui é o Wolfgang Borne, informando o término do reboque, certo? Voltando de farm, bom dia, frequência livre. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama o táxi. 0062. Salvador, bom dia, federal 9972, Bahia. Salvador, federal 9972. Diga. Salvador, controle. Federal 9972. Federal 9972, se precisa. Bahia, cruza 1980 para 150. Federal 9972, decimora nível 050, chegada Mari. Oi, Duna está presente. Decimora 2 mil pés, ajuste 1012. Boa, Duna está presente, 2 mil pés, 1012, o ajuste, federal 9972. Salvador, Xander 65, Bono, com 154, alternando Galeão, autonomia de 5 horas e 7 para o táxi. A bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio 1 no 8, esse é o 95. Índia Alfa 1 no 8, 6251 na linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 5 nós. Livre alinhamento e decolagem, chanel 6251.